Obrigado, boa tarde. Boa tarde, senhor. Sistema de Brava, acabamos de encontrar o seu plano no sistema. Eu peço só mais 2 minutos para inserir sua strip. Já venho com seu copy. Autorizado, 1159. Iniciando, Delta 0409. O 6314 autorizado, ingresso na Juliette, portão 01 agora. Portão foi modificado pelo Infraero 01. Ah, ok, sinta agora. Então vai para o 016304. Do Mike Eco Delta, informação em curso em Quebec para Manati, mil pés, é isso? 20 segundos, cópia, por gentileza. Torre Salvador, é o Papa Tango, Kilo Kilo Lima. Kilo Kilo Lima, reporte final de 3 milhas, cabeceira 17. Reportará 3 milhas da 17, Kilo Kilo Lima. Oi, Salvador, você né? 6327, pronto, espera, pronto, pronto, espera a pistão, Zé. Alinhar e mantém, 6327, boa tarde. Alinhar e mantém, 6327, boa. Altitude de 1000 pés, aciona 0125, frequência do controle 119.8. Obrigado, uma boa tarde. 4060. Mike Echo Delta 0125, confirme o TOB. Mike Echo Delta, acionamento e decolagem, chame torre em 118.6. Delta, tá livre, chantar, calma. O voo 1966, autorização 390, ou se a senhora estiver para Campina Grande, paciente do antigo box 11. Copiado no 966, um minuto para cópias, 370, já aprovado, poucas e pares, 1 minuto, cópia, senhor. Apolo, boa tarde, Oceania 6321, posição é a 6216, para puxa salar. 12 aprovado, senhor. Informação em curso é a Quebec. Chame pronto para o táxi. Ok, 6321, obrigado. O Papa Romeu Tango Índio Bravo, pronto, cópia. Romeu Tango Índio Bravo, é o São Salvador? Negativo Tango Índia Bravo, pronto para cópia? Kilo Lima, se enquadrou final 17, continue, aguarda autorização de pouso. Ciente, Lima. 6327 aos 39198, boa viagem. 19, obrigado, bom trabalho. A frequência do controle Salvador em 119.8, Tango Índia Bravo. Quilo Lima, final 3 milhas. Quilo Lima, tem livre pouso, pista 97, o vento 1 centena, 15 nós, 1000 nós. Ciente, livre pouso, Quilo Lima. Ciente 03 a bordo na Enrimar, para a decolagem, chame agora a torre 118.612, Tango de Bravo, tem um bom voo. 3217, estabilizado IEDS da 10 vai estar gravado. 3217, Continue, aguarda a autorização de pouso, 19. Aguardado, 3717. Gol 1966, pronto para a cópia? Pronto, 1966. Gol 1966, autorizado até Campina Grande, via Upzulu 10, rota conforme plano, saída Tuca, após zipar, decola da 10 com curva pela esquerda, autorizado nível de voo 370, aciona 5013, controle 1119.8. 370, para Campina Grande, Upzulu 10. No 1966, cotejamento correto, chame para acionamento e puxe. Camarada, obrigado. E já posso livrando. Tango Romeu, prossiga. Papa Tango Romeu, aguarde para a cópia. Ok, o Tang é bravo, inicialmente aguarde para a decolagem, mais alguns minutos, só um instante. Aguardando. Oi, Salvador, uma boa tarde, meu nome é 20, final ILS, 2 milhas para o externo. Salvador, Xanero, 6321, está pronto para o táxi, a bordo temos 117, 4 horas, Goiânia. 1174 horas, Sierra Bravo Golf Oscar copiado. O 6321, táxi aprovado via Pátio, índio até o ponto de espera, pistando 0, ajuste no 009. No ponto de espera, chama torre, frequência 1 noite, decimal 62, 6321, tem um bom voo. Obrigado, 6321 copiado. Continue a aproximação final 97, é corte final de 3 milhas. O Zulu Oscar Alfa. Informará na final de 3 milhas da 17 Oscar Alfa. Papa Romeu, Papa Tango Romeu, informe pátio e pista que deseja decolar. Tango 3217, aos 43, direita, 1219. Direita, 1219, 3217. O Tango de Abravo, eu sei que não interfere, mas questão de segurança, vai manter a posição. Salvador 35627, posição 04, pátio 3, portidão, acionamento. 620, informa, bando de pássaros aqui, a 1000 pés sobre o sol. Seguinte, para informação também, tráfego à sua esquerda, sinal de 4 milhas, não interfere, piloto autorizado confirmando, 1 centena com 15 nós. 7, livre pouso, 10, no 620, 7 do tráfego, não porém não à vista. 627, no pátio 3, autorizado para o estacionamento, chame táxi. Autorizado, chama ele. 3217, bom dia. Escuta, 3217. 3217, autorizado Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, por 4, 3217. Final de 3 milhas, prefixo visual com o tráfego na 10, Zulu Oscar Alfa. Zulu Oscar Alfa, livre pouso, pistão 97, o vento 1 centena 15 nós, o ajuste 1009. Oscar Alfa. Papa Romeu Papa Tango, Romeu, informação em curso é Quebec, está pronto para a cópia? Papa Romeu, Papa Tango, Romeu, autorizado até Sorocaba, via Up Zulu 16, rota conforme o plano, saída da Euleda Bridge, decola da 17, com curva pela direita, autorizado nível 430, aciona 5543, controle 119.8. Consiga. Direito 119, o nome é 20. Obrigado, boa tarde. Alô, Tânia Bravo, tá proando com o Eduardo Forte. Aos 45, você comprou Nordeste, controle 198, Tânia Bravo, até regresso. 198, até regresso. Solo Salvador, Bruno 620, boa tarde, Bruno, você escuta. Bruno 620, Alfa, chama ingresso na Juliette. Alfa, reporte ingresso para Juliette, no 620. Alfa, Tango Romeu, informação Quebec, acionamento táxi, decolagem, pátio 5, chame torre 1862, Romeu, tem um bom voo. Táxi de trip 5627 com 52 a bordo, 2 horas e 30, alternando Recife. No Flora Nordeste, 500 pés, decolagem autorizado, 1 centena, 15 nós. Livre decolagem, 6320. 7 autorizado táxi via pátio 3, pátio principal e Índia até o ponto de espera pistão 0, ajuste no 009. No ponto de espera, chame torre frequência 18, decimal 612 e 5627, tem um bom voo. Ok, autorizado. É, via parte 3, Índia, ponto de espera no 0, torre 118, decimal 6, 35627. Boa tarde, bom trabalho. Na Alfa, da Juliette, no 620. No 620, de passagem na TR da Trip, após ingresso Juliette, portão 620. Ainda. Você já pode ingressar rapidamente aqui esquerda, a TR ainda está bem para trás da gente, não tá? Gente, por gentileza, após o Trip, ok? Sem problema, então a gente mantém a posição. Vamos parar aqui. Livre, chame táxi. Chame 6321 aos 48, 198, boa viagem. Obrigado, é 198 ou 1208? 198. Obrigado, copiado, é o 6321, obrigado. Decolagem autorizado, 1 centena 15 nós, pista 90, 1009. Lembra decolagem de 5627. 627 ao 50, 198. Boa viagem. 198-35627, bom trabalho. Gritar, te chamo para ingresso. Tá livre, chame alinhado e pronto, Papa Romeu, Papa Tango Romeu. Salvador, boa tarde, tá 3155. Informação Quebec para Guarulhos, nível 360. Eu tenho o 340 já aprovado. Copio 34 ou gostaria de guardar o 36? Afirmativo, copio o 34. Gente, só um minuto para cópia, por gentileza. Informação Quebec. Afirmativo, fiscal. Salvador para o posto de estacionamento, Gono 966 no 1-1. Gono 966, autorizado, posto de estacionamento, portão 1-1, chame para o táxi. Então, para o táxi, Gono 3155, pronto, cópia? Pronto, cópia, 3155. Então, 3155 autorizado até Guarulhos, via UpZulu 10, rota conforme o plano, saída, correção, autorizada a nível de voo 340, saída da El Leda Bridge, decola da 10, com curva pela direita, aciona 5005, frequência do controle 119.8. Autorizado Guarulhos nível 340 via UpZulu 10 e UpZulu 44. Decola da 10 com curva direita, saída da El Leda Bridge. Transponder 5005 e o controle 119.8, TAN 3155. TAN 3155, cotejamento correto, chame para acionamento push. Chamada neto para o posicionamento TAN 3155. Salvador, boa tarde, para 32231, duas milhas para a Simbra. Papa Tango Romeu ao 55198, boa viagem. Qual foi a frequência? 19.8. Ok, boa tarde, obrigado, senhor. 2231 no reporte externo, baixado e checado. Porta horário externo, baixado e checado. Passou externo, baixou e travou 2231. Pouso autorizado, pista 10, 1 centena 15 nós, 1009. Levou pouso 2231. Salvador. 1966 para o TARP, tem 50 a bordo, 4 e 17, alterna Fortaleza. No 1966, confirma autonomia? 4. Ciente, autorizado táxi para o ponto de espera da 10 via Pátio Índia, torre em 118.6, ajuste 1009. 1009 via Pátio Índia, entrando táxi, ponto 090, 118.6, dúzia, para 966. Livra direito 1219 2231. Salvador, boa tarde, Bruno 966. Passou ponto espera da 10, tá pronto, cara. 966, afirma, ponto espera da 10, pronto. Alinhar e decolar. O vento 1 centena 15 nós, 1009. A linha decola 90, agora 966. Luna 097, agora para a cópia. decolagem, Bruno, 9 a Gol 1097, autorizado até Confins via Upzulu 10, rota conforme o plano. Autorizado nível de voo 360, saída da El Ledo Bridge. Decola da 10 com curva pela direita, aciona 5036. Controle em 119.8. Gol 1097, cotejamento correto, chame para acionamento e push. Informação em curso em Quebec. O 966-01-198, boa viagem. 98, grato, até volta. Posicionamento no 0535, tá 3155, autorizado, puxa acionamento, chama para táxi. Autorização para táxi, na 3156. Azul 4462, Torre, Salvador. 4462, Torre, Salvador. Autorizado, chama para táxi, gol 1097. Não escuta? No 097, por gentileza, reautorizado agora o Perzulu 16 como rota da El Ledo Bridge. Em Bridge intercepta a Perzulu 16, negativo mais 10, 16 até Confins. Chame táxi no 097. Pronto para o táxi, Gol 1097. 137, 1230, Campinas. Copiado no 097, táxi aprovado até através do portão 612, ajuste no 009. No através do 612, observa um Airbus da TAM efetuando pushback no 5. Após com segurança, autorizado a seguir via Índia até o ponto de espera pista no 0. No ponto de espera, torre 1812, 1097, tem bom voo. Olá, táxi através do 612, observando a navegação, autorizado o táxi com segurança via Índia. Depois do 26, vou notar na frente. Salvo Salvador, boa tarde, eu tenho 3-14, Tibete correta, 3-14, Petrolina 340 já tem aprovado, prepare Momo, Flock, aguarde um minuto para cópia. Milhas do Quebec CA. Quebec CA, livre pouso, pista 97, 1 15 nós. Livre pouso, 1-7, Quebec CA. Paulo Tandres 135, acionado ponto para o táxi, com POB de 182, com 4 horas e 7, até na Galeão. Azar. 097, alinhar e decolar, pista no 0, 1159. Alei, Matheus, Azar, Gol, Azar, 97. Última meia, ajuste 1009. 1009, está autorizado o táxi via Índia Ponto de Espera Torre 1186, o táxi 3155. Mike, Eco Delta, prossiga. Gente, confirme intenções de decolagem. Quebec CA, o 7, frequência livre, 45. Mil pés direto, corredor Axé, decola da 17, aciona 0125, decola da 17 com curva pela direita. Transponder o controle 1208 Delta. Toyota 3155, ponto espera pronto. Tem um ponto espera, 3155. Mantenha o ponto espera, tá 3155. Vou no 097 aos 11, 198, boa viagem. 198, obrigado, 097. Decola sem parada, fica autorizado, 3155. Cliente. Eco Delta, livre acionamento, chame táxi. Torre Salvador, azul 4462, Machado Travato. 4462, pouso autorizado, ficha no zero, uma centena, 15 nós, 1009. Vir pouso no zero, 4462. No 097, 198, boa viagem. Lima, tem 90 na 3155. Puxando M314, autorizado até Petrolina, via Up Zulu 20, após conforme rota do plano, autorizado nível de voo 340, saída Momo, transição Flock, decola da 10 com curva pela esquerda, aciona 5045, controle 119.8. Puxando M314, cotejamento correto, chame para acionamento e puxe. Camarada. 155, autorizado decolagem pistão no zero, vento 090 graus, 14 aço. Autorizado decolagem pistão no zero, 3155. Solo Salvador, azul 4462. Azul 4462, autorizado táxi via Alfa Índia, portão 08, pátio 1. Alfa Índia, portão 08, pátio 1. Boa viagem. 098, obrigado, bom trabalho. Salvador, Gol 1620. Gol 1620, prossiga. O Gol 1620 está ciente da informação Quebec. Autorização Recife, por gentileza. Gol 1620, pronto, cópia. Pronto, cópia, 1620. Para o curso, Canela, né, autorizado, puxe e acionamento, chame para o táxi, o Chanel 6314. Chamará para o táxi, 6314. Salvador, boa, passarela 2231, no centro de Atis. Passarela, mantém escuta. Gol 1620, autorizado até Recife, via Upper Whisky 58, autorizado nível de voo 370, saída Puca, transição Aracaju, decola da 1-0 com curva pela esquerda, aciona 5054, controle 119.8. Autorizado Recife 370, via Upper Whisky 58, decola 1-0, curva esquerda na Puca, Aracaju. 5054 no transponder, 198 após a decolagem, Gol 1620. Gol 1620, cotejamento correto. Reporte pronto para acionamento pushback. Estará pronto no 1620. Salve Salvador, boa tarde, 3217. Estou ciente do cancelamento. Passarei 8231, pronto, cópia? Tá pronto. Passarei 8231, autorizado Barreiras, via direto, conforme rota do plano, saída Momo, transição VATAP. Autorizado nível de voo 180, aciona 5060, controle em 119.8. Autorizado nível 180 para Barreiras, conforme a rota do plano, decola da 10, Momo VATAP 5060, 119.8. Cotejamento correto, chame para puxa e acionamento, passarela 2231. Chamará. Tão 3217, pronto, cópia? Afirmativo, 3217. Tão 3217, autorizado até Confins, via Upper Zulu 10, após Bridge, após Upper Zulu 16. Autorizado nível de voo 360, saída da El Nilda Bridge. Decola da 10 com curva pela direita, aciona 5051, no controle 119.8. 3217 está autorizado com o 360, saída da El Leda, Leda 20 com primeira curva direita, 20 superior do Lugo 16, Tepan 5051 no transponder, controle 198, está no 04. Tá, 3217, cotejamento correto e chame para puxa e acionamento. Sim, 3217. Chanel 6314 para o táxi 132 a bordo, 3 horas, voltando a Recife. O Chanel 6314 autorizado até o ponto de espera da pista 10 via Pátio Índia, torre em 118.6, ajuste 1009. Ele táxi até o ponto de espera da 10, ponto de espera 118.69, o Chanel 6314. Torre Salvador Boas, 1998, 2 milhas para o externo, estabilizado. 1998, cheque trem, pouso autorizado, 1 centena, 15 nós. 7, livre pouso, 1998. 1620. Xanair 6314, ponto para dar um zero pronto. Mantém o ponto zero. Mantém. Confirme. Copiado, Nick Flamme, só um minuto, copia. Puta final, baixada travada, azul 698, poderia confirmar os eventos, por gentileza? 1-100-129, 1-0-0-1-2-9. Grato. 7110. Sente, about to copy the wish can't be in the front. Papatango wish can't be in the front. Informação em curso é a Quebec, pronto, cópia. Whisky Yankee Uniforme autorizado até o Galeão via Upper Zulu 10 após rota conforme o plano, saída da El Lido Bridge, decola da 10 com curva pela direita, autorizado nível de voo 400, aciona 5037, controle 119.8. A 314, aliás, mantém. Ali mantém a chave 6314. Chamamento correto. Confirme o PLB. Ciente. Acionamento e táxi, chame torre em 198.6. Para o táxi no 620, 144 a bordo, Natal, 3:15. Direito, 219. Direito, 219, 69, obrigado. 15 Natal. 3 e 15 Natal, 1-4-4, copiado. 1-6-2-0, táxi aprovado via Pátio Índio. Até o ponto de espera, pistando 0, ajuste no 009. No ponto de espera, chame torre, frequência 1-1-8-6-12, no 620, tem um bom voo. Pátio Índia, ponto espera, 18-6, o 1-6-2-0, obrigado. Salo boa, 698 Azul, livrou na sua escuta. Azul 6918, autorizado táxi via Alfa, reporte para ingresso na Juliette. E Alfa é Porto da Juliette, 698. Solo 13217, pushback estacionamento. Solo 13217. Aguarde, 13217. Sim, 13217. Eu decolado, já chamo 314. Azul 6918, autorizado ingresso em Juliette, portão 01 no pátio 1. Ingresso Juliette pro 01, Azul 6918. Tem uma senha, 620. Coordenação aqui com o solo, após a passagem do azul a cauda em direção ao portão 1, tem livre pushback acionamento no 4, chame táxi. 3217, após a passagem do azul autorizado, pushback acionamento. 198. Para o Galeão, aguarde copa, informação Quebec, prepare da Eule da Bridge, senhor. Da Eule da Iniciando 620. Zero, decol? Ao 32, de 98, boa viagem. Obrigado. Salvador, passageiro 2231, pushback acionamento. Passageiro 2231, livre acionamento, pushback, chama para o táxi. Autorizado, chamará. Três 3217 para o táxi com 166 a bordo, 3 horas e 25, alterna Guarulhos. Então, 3217, autorizado táxi para o ponto de espera da pista 10, via Pátio Índia, torre em 118, decimal 6, ajuste 1009. Estado no 009, de Vitax, via Pátio Índia, ponto de espera, torre 1862, alterna 3217, boa tarde. Autorização do 3145. Pronto, cópia, TAM 3145. TAM 3145, autorizado até o Galeão via Up Zulu 10, após rota conforme o plano. Autorizado nível de voo 360, saída da Euleda Bridge. Decola da 10 com curva pela direita. Aciona 50.